Eu planejei somente te dizer que eu sinto muito, que isso já passou, que não te quero mais e que por tantas vezes eu morri tentando te salvar. E nesse meio tempo pratiquei meu desdém, mas tudo bem porque eu cresci com isso. E é só por isso que eu tô aqui. Está com